Sendo em tudo, muito embora. para morrer a meus pés. E na memória que tem do sal de outras marés, quem sabe não traz um pouco de bem nessa espuma fria. E quem sabe não traz o que já foi meu, que lancei ao mar e o mar devolveu. Promessas que fiz, em que acreditei nessa espuma fria. Bem quis as ondas do mar, bem quis a maré cheia. Para agora ver, para agora ver morrer na areia. O tempo que vai varrendo de nós o cheiro e a cor, o eco da voz. Tempo que traz a morte do amor nessa espuma fria. Bem quis as ondas do mar, maré cheia. Bem o quis trazer para te cativar, para te prender. Que triste ideia. Bem quis as ondas do mar, bem cheia. Mal fiz para agora ver, para agora ver morrer na areia. Quando eu te espero, eu farei amor contigo, também eu te quero. Vem fazer amor comigo, vem, vem quando eu te chamo. Vem fazer-me companhia, que só tu é que me aqueces. E a noite é tão fria quando tu não apareces. Este fogo no meu peito

amor proibido, assim eu te quero. Amor proibido, sincero. Amor proibido, tem mais sabor. Amor proibido, proibido, proibido, meu eterno amor. Canal 2, Antena Web. Estavas a chorar na praia tão só, no olhar as marcas de um desgosto. Fiz-me aproximar, quis ser o teu sol e pôr outro brilho no teu rosto. Posta a minha luz, posta um novo cais, onde eu encontrei outra saída. Teu amor de verão sufocou meus ais e deu um novo rumo à minha vida. O amor aconteceu em noite de lua cheia, em noite de lua cheia, na magia de um sorriso. Num sonho tu e eu dormimos juntos na areia, dormimos juntos na areia, tão perto do paraíso. Já não choras mais na praia tão só, nessas dunas para lá do sol posto. Um ano já lá vai e ainda aqui estou. Já és muito mais de amor que agosto. E hoje tu para mim não és só a maré que me salvou quando andava à deriva. O que eu sinto por ti já não é só o amor de verão, mas de uma vida. O amor aconteceu em noite de lua cheia, em noite de lua cheia, na magia de um sorriso. Num sonho tu e eu dormimos juntos na areia, dormimos juntos na areia, tão perto do paraíso. Em noite de lua cheia, em noite de lua cheia, na magia de um sorriso. Num sonho tu e eu dormimos juntos na areia, dormimos juntos na areia, tão perto do paraíso. O amor noite de lua cheia, em noite de lua cheia, na magia de um sorriso. Num sonho tu e eu dormimos juntos na areia, e dormimos juntos na areia, tão perto do paraíso. Em noite de lua cheia, em noite de lua cheia, na magia de um sorriso. Num sonho tu e eu dormimos juntos na areia, dormimos juntos na areia, tão perto do paraíso. O amor aconteceu em noite de lua cheia, em noite de lua cheia. Vida minha, espera um pouco. Não me deixes esta noite, por favor. Vida minha, é tão cedo. Não acordes amanhã do nosso amor. Cada noite de amor que nós perdemos